para ataque com 1-1-6-1-1-3-1 a bordo, nossa linha de 410, nossa carga galhão. 1-3-1, galeão 410, livre táxi até o ponto espera. No ponto espera, via índia alfa, chama a torre 1-8 decimal 95, ajuste 1-0-1-5, 1-1-6-1. 1-0-1-5, via índia alfa, ponto espera, você transmite com o 1-1-6-1. Salvador, bom dia. Oscar 62, 5 anos para Foxtrot. Autorização Guarulhos 380. P251, autorizado Salvador Guarulhos, via rota do plano, nível 360, saída da El, transição ótima. Decolada 10 direita após 5067, código 1208, controle. Ok, estou corrigindo a transição, seria a saída da El, ótima. Da El, transição ótima. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Dael Monte. Estou autorizado, 360 Guarulhos, Dael Monte, 507, 1208. Confirmando o código agora é o 119.8. Corrigindo, 119.8. E o controle de canal. Chama pronto, portão 1, Oxanema 6251. Não é portão, feedback, acionamento 6251, janeiro, posição 1. Livre no 01, chama táxi. Vamos lá.